a gente entrega o coração. Sei lá, querendo fugir da solidão, sem pensar nas consequências que o amor pode causar ao me entregar assim. Eu me feri, me machuquei, jurei não mais me dar como eu me dei. Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração. E outra paixão eu vou procurar, pois a esperança vou. Da solidão, sem pensar nas consequências que o amor pode causar ao me entregar assim. Eu me feri, me machuquei, me dar como eu me dei, mas não sou capaz de controlar meu próprio coração e outra paixão.